Bom, eu acho que a gente vai continuar uma conversa que alguns aqui estávamos tendo um pouquinho antes de começar aqui o nosso evento. Eu, na verdade, eu queria refletir com vocês um pouco sobre um véu que se estabelece na sociedade sobre a mídia em geral, um véu que esconde a essência do que é a mídia, não só no Brasil, no mundo, mas os reflexos que esse véu que encobre a realidade dessas empresas se aplica e tem referências aqui no Brasil. É quase uma angústia pessoal que eu quero dividir com vocês. Eu tenho uma percepção de que, apesar de nós termos já superado em muito as ideias liberais, é possível perceber na prática o papel dessas empresas de comunicação, eu acho que ainda é uma parcela muito pequena da sociedade que entende esse processo, que vê na mídia, que vê a mídia ainda com os olhos do século XIX, vê a mídia ainda com os olhos do liberalismo, né? Como se ela fosse um poder que pairasse sobre a sociedade. Não é só uma parte menos informada. Há depoimentos, por exemplo, do ex-ministro do Supremo, Aires Brito, quando ele fala da liberdade de imprensa como se essa liberdade fosse uma liberdade absoluta. Ele quando se discutiu, se não me engano, a queda do diploma de jornalismo, alguma coisa assim, as manifestações dele são as manifestações de um atraso impressionante do ponto de vista do entendimento do que é o processo industrial de se fazer comunicação no Brasil. Então, eu queria dividir um pouco isso com vocês, tentando discutir em três momentos. Um primeiro momento é esse, de tentar reforçar. Eu estou falando para iniciados, é um pouco difícil, mas eu vou apenas tentar reforçar a ideia de que a mídia é um empreendimento capitalista e tem que ser entendida como um empreendimento capitalista antes e acima de tudo. E como nós temos aqui, e como eu acho que essas jornadas são jornadas militantes, eu tento, no segundo momento, duas possíveis formas de enfrentamento disso que eu chamo da concentração midiática. Que a concentração midiática no Brasil é uma realidade, não preciso chover no molhado. Agora, como enfrentar essa concentração midiática? Eu acho que é um pouco a contribuição que eu quero dar dentro dessas jornadas que se propõem, segundo me parece, também a ter esse aspecto de intervenção, né, na sociedade. Então, um pouco é começar tentando desmistificar essa aura que encobre a lógica capitalista que rege as empresas de comunicação, entendendo que elas são como qualquer outra empresa. E a concentração se dá porque são empresas capitalistas que atuam na lógica capitalista. O sujeito tem um armazém, quer comprar o armazém do vizinho para ter uma rede de supermercados. Na mídia é a mesma coisa. Embora produzam, e eu vou falar isso em seguida, embora produzam mercadorias, vendam mercadorias que têm algumas diferenças importantes na sua absorção pelo mercado. E isso que eu estou dizendo agora é curioso. A gente começa a pesquisar, é curioso que pensadores como Weber, no início do século XX, em 1910, já o Weber propôs à Associação Alemã de Sociologia, num primeiro congresso da Associação Alemã de Sociologia, propôs uma pesquisa onde ele queria identificar se o aumento do poder das... Eu não lembro se ele chamava empresas de comunicação, mas o aumento do poder dos meios de comunicação não estariam moldando arbitrariamente a opinião pública. Essa é a proposta de pesquisa do Weber em 1910. Em 1910, ele já percebia que esse poder da mídia moldava a opinião pública arbitrariamente. Pensar que nós passam mais de 100 anos e nós temos essa mídia que, naquela época, nem se sonhava com internet e mal ou bem o que circulava eram os jornais impressos, nem o rádio havia começado a funcionar. Na verdade, além de operarem como empresas comerciais, combinam essa operação comercial com a operação política e acabam funcionando como partidos políticos. Agora, são partidos políticos sustentados por uma base comercial. Acho que isso é importante. Partidos políticos esses que, não sou eu que digo, a própria diretora da presidenta da Associação Nacional de Jornais, num determinado momento, no governo Lula, durante o governo Lula, dizia que, como a oposição ao governo Lula era muito fraca, eles, jornais, assumiam como oposição. Quer dizer, ela, Judite Brito, ela assumia, parece que é diretora da Folha, também era presidenta da Associação Nacional de Jornais, dizia, nós nos assumimos como partido político, explicitamente. Né? Eu acho que essa é uma batalha, eu vou fazer uma breve digressão, um pouco uma digressão histórica, é uma batalha que tem suas origens lá no, no século XIX, 18 para o XIX, com a Revolução Industrial, a acumulação de capital financeiro e novas tecnologias de comunicação. E as novas tecnologias de comunicação no século XIX, ou a nova tecnologia de comunicação do século XIX, era o telégrafo sem fio. O telégrafo sem fio foi a internet do século XIX, a grande transformação tecnológica. Mas, por esta nova tecnologia, esta nova tecnologia não fez da notícia da informação jornalística, a sua principal mercadoria. Eu estou chamando a atenção isso para ver que nas raízes do fazer jornalístico industrial está a origem também da mercadoria específica que ele transmite. Que, no caso, no momento da criação das agências internacionais de notícia, na metade do século, do século XIX, não era a notícia, a informação jornalística. Eram os valores e as flutuações das bolsas de valores de Londres, de Paris e de Berlim. Quer dizer, as agências de notícia não foram criadas para transmitir notícia e informação jornalística. Elas foram criadas para transmitir para os centros financeiros interessados as cotações de uma forma mais acelerada e mais imediata das bolsas de valores. Quer dizer, essas agências de notícias, não por coincidência, as três grandes agências de notícias que chegam até o século XX, chegam até hoje, estavam situadas nessas praças financeiras. É a Reuters de Londres, que chega até agora, é a maior agência de notícias do mundo hoje, é a Reuters de Londres, é a Havas francesa, é a Wolff alemã, situadas nessas três praças para fazer essa circulação de informações sobre a flutuação das bolsas de valores. Eu chamo a atenção disso para mostrar como, quando passam a transmitir também notícias, essas notícias têm esse caráter de mercadoria. Essas três grandes agências vão formar no mundo aquilo que ficou conhecido como tratado de agência. O mundo foi dividido como linhas de Tordesilhas entre essas três agências e nessas regiões só elas que forneciam notícias internacionais e só elas que recebiam, transmitiam para o exterior notícias internacionais. Se vocês forem pegar os jornais brasileiros do início do século XX, vão ver que a grande maioria de notícias vem da área de influência francesa, porque era a área que, na divisão das agências, coube a agência francesa de notícias. A alemã ficou com o leste da Europa, a inglesa ficou com a parte das colônias britânicas, os próprios Estados Unidos, etc. Este tratado de agências perdurou até o início do século XX, do meio do século XIX até o início do século XX, foi assim que o mundo foi dividido em termos de informação. E nós vamos ver depois as consequências que isso trouxe para países como o próprio Brasil. O rompimento desse tratado de agências se deu, obviamente, com a ascensão dos Estados Unidos como potência econômica mundial. Quer dizer, a ascensão dos Estados Unidos como potência econômica fez com que as agências que surgiram nesse bojo dos Estados Unidos passassem a questionar as áreas de ocupação dessas agências anteriormente mencionadas. A Associated Press, primeiro, e depois a United Press Internacional, foram as agências que se criaram nos Estados Unidos e que encabeçaram, né, a luta contra o tratado de agência, que acabou praticamente por volta de 1930, sendo substituído por aquilo que os americanos, e depois ficou consagrado nesse momento, como o fluxo livre da informação. Então, a informação entrava para o liberalismo absoluto. Era a disputa de mercado é que faria com que as agências ganhassem as praças. Acabou a divisão do mundo nas linhas de Tordesilhas que eu mencionei. Este quadro ele só se transforma, esse quadro só se modifica com o fim com a libertação, pode assim dizer, com o fim do colonialismo na África, na Ásia, ou seja, com a presença de novas nações libertas do colonialismo nos órgãos multilaterais, na Unesco, na ONU, que vão passar a discutir. Talvez foi o momento mais democrático da discussão da comunicação nos últimos 100 anos. O momento em que, nos órgãos internacionais, especialmente na Unesco, passa a se discutir não o fluxo livre da informação, mas o fluxo livre e equilibrado da informação. Foi o momento em que se passou a contestar a ideia de que as notícias não poderiam ter apenas o fluxo norte-sul. Precisaria haver também o fluxo sul-norte e sul-sul. É o momento da ascensão do bloco dos países não alinhados, que dão uma força muito grande a essas propostas. Foi nesse momento que se consolidou a ideia de uma nova ordem mundial da informação e da comunicação, que ficou conhecida como a sigla NOMIC, né, muito estudada aí pelos teóricos da comunicação, e que foi uma discussão impulsionada pela Unesco para tentar reverter essa situação desse fluxo informativo de cima para baixo apenas. A NOMIC teve um papel importante aqui no Brasil, na América Latina. Nós tivemos órgãos aí de pesquisa que aprofundaram essa questão. Essa discussão, a NOMIC foi pensada e elaborada por um grupo de trabalho constituído por pensadores de várias partes do mundo e que deu origem à chamada Comissão McBride, presidida pelo senador irlandês Ian McBride, e reuniu pensadores de várias partes do mundo para pensar uma comunicação mais democrática para o mundo. Da América Latina foi apenas um representante, o escritor Gabriel García Márquez. Isso resultou num livro que eu considero bastante importante, chamado Um Mundo Múltiplas Vozes. Eu estou situando isso para mostrar que houve um momento em que parecia que se estavam dando um passo à frente na tentativa de uma circulação mais democrática de informações pelo mundo. Mas isso não foi muito longe. Imediatamente após o aprofundamento dessas discussões e ampliação dessas discussões pelo mundo, os Estados Unidos, que são, até hoje, né, o maior provedor de recursos para esses órgãos multilaterais, retirou-se da Unesco. Logo em seguida, a Inglaterra fez o mesmo, justamente em represália a esse tipo de discussão. Eu cito esse exemplo para mostrar para vocês a importância da informação no jogo geopolítico. Os Estados Unidos e a Inglaterra só se retiraram da Unesco quando a Unesco, agora mais recentemente, admitiu a presença da Palestina como integrante da Unesco. Então, só nesses dois momentos, no momento da comunicação e no momento da disputa no Oriente Médio. Com isso, se enfraqueceu a Unesco ficou enfraquecida, abandonou gradativamente essa discussão da comunicação de uma forma democrática, e acabou, a partir dos anos 90, no auge da ascensão do neoliberalismo, 80, 90, passando a discutir apenas questões mais tecnológicas, como colocar mais rádio, telefonia na África, e esqueceu completamente a questão política e cultural da comunicação. Nesse momento, a gente tem o esgarçamento absoluto da ideia de que a comunicação podia ser algo além da mercadoria, poderia ser um bem cultural, né? Discutido e debatido e com políticas formalizadas no âmbito de uma organização da cultura como a Unesco. A comunicação deixou o âmbito da Unesco e passou a ser discutida praticamente apenas na OMC, na Organização Mundial do Comércio, nitidamente caracterizada como uma mercadoria. Não era mais um bem cultural, era simplesmente, ou passou a ser simplesmente, uma commodity. Mais uma commodity. Agora, é uma mercadoria, e eu comecei a dizer antes, é uma mercadoria como a cerveja, como o sabonete, mas é uma mercadoria que vai além um pouco, ela não se esgota no consumo. É uma mercadoria que reúne, articula nela dela, né, dentro dela mesmo, a comunicação, a informação, é uma mercadoria que articula no seu interior economia e política, negócios e poder. Se nós formos pensar... É uma mercadoria que, ao ser consumida, ela não se esgota imediatamente no consumo. Ela perdura nos corações e mentes das pessoas, muitas vezes, pela vida toda. Quantos de nós não lembramos de coisas que vimos na televisão na infância e que está presente até hoje? Se nós formos pensar em termos mais sociais, mais gerais... Quantos comportamentos não são moldados pela mídia desde a infância, né, e permanece? Quer dizer, uma mercadoria, uma commodity que tem um caráter especialíssimo. Né? E dentro da lógica capitalista, a tendência óbvia é o monopólio. Né? Se você não tem regras para impedir o monopólio, ele se realiza dentro da lógica de qualquer mercadoria. Então, de um lado, ela é uma mercadoria qualquer. Mas no seu consumo, na sua realização, ela é uma mercadoria especial. A comunicação é uma mercadoria especial. E dessa forma, ela acaba passando de mediadora. Quantas vezes algumas pessoas querem contestar isso tudo que eu estou falando? Dizem, não, mas a mídia é apenas mediadora, ela faz a mediação entre os grupos, entre as pessoas. Talvez em algum momento da história ela tenha feito isso. Mas nesse processo que eu estou tentando escrever aqui, ela passa de mediadora para ordenadora social. Ela passa a ser. Ela passa a se realizar na ordenação dos grupos, das ideias, dos valores, das sociedades. Além do que. Ela também se torna estrutural ao próprio processo de reprodução do modo de produção capitalista. Se nós tirarmos a publicidade que essa mídia transmite, vou falar da publicidade, que a publicidade que essa mídia transmite através dos seus vários veículos, se nós retirarmos a publicidade, o modo de produção fica abalado. Fica abalado. Ela é estrutural ao modo de produção capitalista e, mais do que isso, ela é fundamental para a reprodução acelerada desse modo de produção capitalista. Nós não podemos, nos meios comerciais, é impossível separar a informação da publicidade. Nesse processo, ela vai gradativamente tornando-se um poder em si. Deixa de ter aquela pretensa aura liberal de que seria o quarto poder, com a missão de zelar pelo bom funcionamento dos outros poderes republicanos. Ela deixa de ser um poder de acompanhamento e de crítica aos outros poderes para ser um poder em si, muitas vezes superior e com mais poder do que os próprios poderes republicanos. Basta ver o que elas fazem aqui no Brasil. Não é? Muitas vezes com mais poder do que os próprios poderes institucionais. Basta ver o que... Vamos lembrar só no episódio Collor. O Roberto Marinho, na voz da sua viúva depois, disse o seguinte, a viúva do Roberto Marinho disse claramente, o Roberto colocou ele lá, o Collor, não gostou e tirou, uma coisa assim. Isso foi publicado, não é... A Folha de São Paulo publicou, a Mônica Bergamo publicou essa frase da viúva do Roberto Marinho. Então, esse poder passa a ser um poder maior do que os poderes institucionais e acaba com aquela ideia do... Agora, o que me deixa muitas vezes perplexo é ver pessoas até hoje repetindo a ideia do quarto poder. Eu volto àquela ideia da aura. O quarto poder é uma forma de encobrir, a ideia do quarto poder é uma forma de encobrir o real poder que tem essa mídia. Muito bem, a mídia é um partido e é uma empresa. Um partido, portanto, ela disputa poder político e ela acumula capital conjuntamente. No Brasil, ela é um partido único. A história da mídia brasileira é uma história de concentração sem limites. Eu apresento como duas alternativas de enfrentamento desse poder, de um lado, uma legislação que dê conta e que estabeleça limites a esse poder. Não é possível uma democracia como a brasileira não estabelecer limites a esse poder, no sentido não de impedir que essas empresas atuem, mas no sentido de fazer com que existam possibilidades alternativas às mensagens que elas fazem circular pelo país. Ou seja, que ampliem o leque de alternativas de informações midiáticas no país. Em resumo, a tão decantada lei de meios, que é algo que está presente nas legislações dos países da Europa Ocidental desde o início do século XX, que já está presente, já esteve presente até com mais força nas legislações de vários países da América Latina, mas que não está presente na legislação brasileira. Nós estávamos atrasados 80, 90 anos em relação às democracias da Europa Ocidental, que têm legislações de meios desde 1920, 25. Nós passamos a ficar atrás da Argentina, do Equador, da Bolívia, do Uruguai, da Venezuela, a partir dos anos 2000. E continuamos atrasados, porque não temos uma lei de meios. Então, um dos caminhos, eu vou me até a lei de meios com um pouquinho mais de detalhe, mas um dos caminhos é a lei de meios. O outro caminho para enfrentamento é o estímulo à comunicação pública. Vou falar desses dois, começando pela lei de meios. A lei de meios... Que é contestada, né, por aqueles que querem manter o status quo desse modelo hegemônico dos meios de comunicação, como uma forma de censura. São vários editoriais dos jornais dizendo que a lei de meios argentina era uma forma de censura. Né? Na verdade, o que as leis de meio trabalham, principalmente... todas elas, basicamente, trabalham prioritariamente com os meios eletrônicos de comunicação, que são concessões públicas, outorgadas pelo Estado em nosso nome, em nome da sociedade, pelos Estados nacionais, em nosso nome, pela sociedade. Usam o espectro que é público, limitado e finito, das ondas eletromagnéticas. Portanto, tem que ter, e isso a Europa percebeu isso na década de 20, tem que ter algum tipo de regulação, senão é o caos. Se todo mundo for colocar sinais nesse espectro, ninguém mais ouve ninguém. Então, a ordenação é feita pelo Estado. No caso brasileiro, a Constituição de 88, no Brasil é uma loucura, né? Você tem isso na Constituição. A Constituição brasileira diz que uma concessão de rádio deve ter a duração de 10 anos, uma concessão de televisão, 15 anos. Bom, é uma loucura você ter na Constituição Nacional o tempo, mas enfim, está na Constituição estabelecendo esses limites. Teoricamente, porque isso não chegou, isso está na Constituição, mas não foi para a lei, teoricamente essas concessões, como ocorre na Europa, essas concessões deveriam, ao final de cada um desses prazos, 10 anos para a rádio, 15 para a televisão, passarem por um processo de avaliação, para sabermos, para a sociedade, para o Estado, saber se o concessionário ofereceu aquele serviço que ele havia proposto ao receber a concessão. em Portugal, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o concessionário, ao receber a concessão, firma um caderno de encargos, onde está dito lá o que ele vai colocar no ar no período de, ao qual ele, no período para o qual ele recebeu a concessão. Tantas horas de telejornalismo, tantas horas de programa infantil, enfim. Existem órgãos reguladores que estabelecem o acompanhamento desses processos. E quando abrem uma nova concessão, estão preocupados em saber que parte da sociedade ainda não está atendida pelos meios que já existem. E abrem concessões justamente para que aqueles espaços sejam preenchidos e que no caderno de encargos constem essas responsabilidades. O que eu vou colocar para essa parte da sociedade que não está sendo atendida pelos meios atuais? Portanto, não existe nenhuma forma de censura, não há nada, toda a possível, possíveis medidas contrárias aos concessionários só são tomadas a posteriori, só são tomadas depois de executado o contrato. Portanto, não há nenhuma forma de censura prévia quando se estabelece esse tipo de regra. No Brasil, nós temos a lei que diz das concessões, mas as concessões são renovadas praticamente de forma automática pelo Congresso Nacional. E ai do deputado que na comissão de comunicação da Câmara levante a possibilidade de contestar ou de pelo menos analisar um pouco mais profundamente se aquele concessionário cumpriu ou não o que havia sido estabelecido, se o concessionário cumpriu ou não, não estabeleceu nada. Se ele cumpriu, pelo menos as determinações legais. Aqui não há o caderno de encargos, apenas as determinações legais. Aí do deputado que faça isso. A deputada Luísa Arundina chegou um dia a pedir uma avaliação mais precisa quando da renovação da concessão da Bandeirantes em Belo Horizonte, da TV Bandeirantes em Belo Horizonte. Muito bem, ela, como a comissão é feita basicamente por concessionários, eles mesmos renovam as concessões dele. Ela era uma voz dissonante, perdeu e mais, perdeu também o espaço na Bandeirantes, porque não aparece mais. Quer dizer, quem briga com os meios de comunicação é praticamente um suicídio político. Basta ver no Rio de Janeiro, Brizola, Roberto Saturnino, né, que ao enfrentarem a Globo, deixam de... passam a ser pessoas não gratas. Nós não temos no Brasil essa possibilidade de termos esse caderno de encargos, muito menos a possibilidade de análise das renovações e, obviamente, as concessões, as cassações de concessões passam muito longe daqui. Eu enfatizo que nós estamos falando de rádio e televisão, que são veículos sob concessão. Não estamos falando dos meios impressos. Mas quando se levanta a ideia de uma lei de meios, os próprios veículos de comunicação tendem a fazer uma confusão em torno disso, dizendo que se quer censura aos meios de comunicação. Era assim que se tratava a questão da lei de meios argentina. Não é isso. Quer dizer, os meios eletrônicos, eles caminham por canais públicos. Portanto, tem que ter controle público. Os meios impressos, eles caminham por canais privados. Por canais privados, mas estão sob as leis gerais do país. No entanto, ainda assim, com uma lei de meios democrática, moderna, também os meios impressos sofreriam algum tipo de controle, sim. Não controle, absolutamente não controle de conteúdo, mas o controle de abrangência. O chamado fim da propriedade cruzada. O que é a propriedade cruzada? É uma empresa apenas controlar veículos dos mais variados tipos, né? Estabelecendo monopólios em regiões do país. Coisa que é proibida nos Estados Unidos, não é na Venezuela. Coisa que é proibida nos Estados Unidos. E é proibida em vários países da Europa, justamente para garantir a diversidade de vozes, para garantir a oportunidade de que outros possam também usar o espectro eletromagnético No caso da Argentina, a lei argentina dividiu o espectro em três faixas, 33%, 33% e 33%, para públicas, para privadas sem fins lucrativos, comunitárias, e para as privadas, para as comerciais. Né? Claro que o governo Macri já mexeu nisso, mas a lei da Argentina, aliás, era uma lei excelente, uma lei moderníssima, que bebeu nas águas das leis de vários outros países do mundo e se modernizou. Quer dizer, talvez tenha sido a mais moderna porque absorveu conquistas já de outra lei. São 166 artigos que eu recomendo muito nas escolas de comunicação que leiam, porque ali está uma reflexão sobre a comunicação, principalmente a comunicação eletrônica, e mais do que isso, é uma possibilidade da ampliação do mercado de comunicação. Não tem nada de socialismo na jogada. É a ampliação do mercado. A lei de meios argentina ampliou o mercado de trabalho na Argentina, na área de comunicação, exponencialmente. Os dados são impressionantes. Do número de produtores que passaram a fazer vídeo, a fazer cinema, a fazer rádio com a lei de meios da Argentina. No Brasil, nós não temos lei de meios. Um colega da Universidade de Brasília fez uma pesquisa. Há em torno, não dá para ser muito preciso, de 88 para cá, o Palácio chegaram a ser elaborados pelo Poder Executivo no Brasil, cerca de 10 anteprojetos de lei de meios, alguns até bastante avançados. E eu cito do Sérgio Mota, no primeiro governo Fernando Henrique. Projetos avançados de lei de meios comparáveis aos projetos, às leis de meios existentes na Europa. Nenhum desses anteprojetos atravessou a rua do Palácio do Planalto para o Congresso Nacional. Tal, de um lado, o poder que os parlamentares, que são concessionários ou prepostos de concessionários de meios de comunicação, têm no Congresso Nacional, e do outro lado, o temor que os executivos têm desses radiodifusores, desses donos da mídia. Eu costumava dizer que havia o temor da síndrome Jango, né? Quer dizer, aquela lembrança que estava talvez no subconsciente de que da participação dos meios de comunicação na derrubada do Jango Goulart fazia com que os governantes mais atuais continuassem com um temor brutal de enfrentar os concessionários de rádio e televisão. A Constituição de 88, ela avançou muito ao estabelecer no seu interior um capítulo da comunicação social. E o capítulo da comunicação social, além de estabelecer, por exemplo, um órgão regulador, como existe na França, o Conselho Superior de Audiovisual, o Ofcom na Inglaterra, o Conselho, o Conselho Superior de Audiovisual de Portugal, enfim, além de estabelecer um órgão regulador, a Constituição proibia os oligopólios e monopólios, incentivava a regionalização da programação. É fundamental a regionalização da programação para sair desse eixo Rio-São Paulo, abrir mercados de trabalho pelo Brasil, coisa que não acontece, tudo é produzido no eixo Rio-São Paulo. Né? Essa regionalização está na Constituição, mas não virou lei. Vejam vocês, desde 1991 ou 92, existe um projeto de lei. Primeiro foi da Jandira Fegali, depois ele foi sendo, a cada legislatura ele é apresentado por outro parlamentar, enfim. Desde o início dos anos 90, circula no Congresso Nacional um projeto de lei para regionalizar a produção do rádio e da televisão no Brasil. Até hoje isso não foi aprovado, o que só reforça a ideia do poder desses radiodifusores no Congresso Nacional. E a outro item do capítulo da comunicação social que passou a ser colocado em prática a partir de 2007, mas já foi trucidado, é a ideia da complementariedade entre os meios de comunicação públicos, privados e estatais. Um pouco como a Argentina fez na lei de meios, está na nossa Constituição. O que a Argentina fez de fazer 33, 33, 33, está na nossa Constituição. Que a comunicação deve respeitar a complementariedade entre o público, o privado e o estatal. Nós tínhamos um pouquinho de estatal, com a Rádio Brás, com os órgãos do governo federal, tínhamos uma porcentagem que deve chegar aos 90% dos privados e nada do público. Para atender a Constituição, em 2007, foi criada a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que tem 8 emissoras de rádio, a TV Brasil, uma agência de notícias, que estabeleceria essa complementariedade. E aí eu entro no segundo caminho de enfrentamento do monopólio, que é a comunicação pública. Nós demos em 2007 esse passo, enfrentar o monopólio através da comunicação. Oferecer alternativa, não é acabar com a Globo, mas oferecer alternativa à Globo. Agora, para oferecer alternativa, tem que oferecer bem, bem oferecido. Tem que colocar um canal ao lado da Globo para poder, não é colocar lá no 500 e pouco, por exemplo. Não é? Isso, infelizmente, acabou não ocorrendo nesse processo de construção da EBC. Mas de toda forma, com o golpe, a morte da EBC estava anunciada. Uma televisão pública, uma comunicação pública, ela só se estabelece num estado de bem-estar social. Quer dizer, um estado que não está preocupado nem com a saúde, nem com a educação, nem com, enfim, vai se preocupar com a comunicação? Então, se a gente for ver, e eu me reportei aqui várias vezes a história da Europa, da comunicação da Europa, e quando se estabelecem meios de comunicação públicos na Europa, eles estão no bojo da Constituição do Estado de Bem-Estar Social. Né? O Estado mínimo, não há no Estado mínimo espaço para comunicação, para comunicação pública. Né? E ainda mais aqui nesse país em que você tem uma herança na área da comunicação. Eu já falei dos donos de comunicação presentes no Congresso, mas eles não estão apenas presentes no Congresso, lá é a representação política deles. Nós temos a Globo, esse império, né, esse império nacional, mas ele se ramifica pelos estados naquilo que vários autores já chamaram de coronelismo eletrônico. Pega lá as obras do Vitor Nunes Leal, né, Coronelismo, Inchada e Voto, e a gente pode fazer uma adaptação para o fim do século XX, para essa fase da vida, do coronelismo eletrônico. Aqueles coronéis dos latifúndios agrários passaram seus descendentes a serem os coronéis dos latifúndios eletrônicos, né? E que estão presentes em várias regiões do país. Então esse é o poder, esse é o poder real, né? Que se revela, por exemplo, no Congresso Nacional. Tem uma pesquisadora da UFMG, a Ângela Carrato, que pegou o Roberto Schwartz e falou da ideia fora do lugar. Quer dizer, a comunicação pública é uma ideia fora do lugar no Brasil. Num país semi-escravocrata, a comunicação pública é uma ideia fora do lugar. Né? A comunicação pública é uma ideia que não cabe, e ainda mais num estado neoliberal como a gente vive. A comunicação pública, a comunicação pública, ela tem dois eixos que são fundamentais. É a universalidade geográfica e a ética da abrangência. A comunicação pública, ela, para ser efetivamente pública, ela tem que estar presente em todo o território nacional, ou seja, ter universalidade geográfica. Infelizmente, a TV Brasil não tinha isso, né? Ela, infelizmente, tinha zonas de sombra muito grandes. Isso acaba fazendo com que você tenha uma parte da população que paga pela TV e não a recebe, né? Então, nós não temos esse pilar inicial, esse pilar fundamental da comunicação pública não chegou a ser implantado no Brasil, que é a universalidade geográfica. E a outra é a ética da abrangência, ou seja, você tentar, na medida do possível, através de um ou vários canais de comunicação, atender os mais variados interesses da população. Eu fico, às vezes, um pouco preocupado quando as pessoas querem fazer rádio, Tibúrcio, e ficam dizendo, bom, eu quero fazer o programa X, eu quero fazer o programa Y. Mas não pergunto se existe, se as pessoas que estão ouvindo querem o programa X ou o programa Y. Isso vale para vários veículos de comunicação em que os autores se acham os responsáveis por aquilo que as... Não que os produtores, diretores, não devam oferecer produtos, devem, mas tem que ter uma sintonia com o que o público está esperando, as expectativas, as necessidades simbólicas desse público. Isto é fundamental para que você tenha a tal da ética, que eu chamei da ética da abrangência, quer dizer, que todos os públicos sejam, tenham, de alguma maneira, todos os interesses sejam contemplados pelos meios de comunicação. A TV Brasil, umas semanas antes do golpe, conseguiu fazer isso. De repente, a gente descobriu que havia na sociedade brasileira uma fatia de público que até ia à televisão, mas não tinha na televisão a informação que ela queria. Essa fatia de público correu para a TV Brasil. Foi impressionante. Mas isso foi feito há 3 meses do golpe, 2, 3 meses antes do golpe. E os programas, o telejornal cresceu a audiência, os programas de debate cresceram a audiência. Então existe, eu estou dando todo esse exemplo para ver como nós não sabemos fazer o atendimento universal do público. Não sabemos estabelecer a ética da abrangência, de atender aos vários públicos. Mas isso não tinha que caber apenas à TV Brasil. Isso, na Europa, cabe ao órgão regulador. Ele é que tem que estar sintonizado para saber quais são as faixas de público que não estão sendo atendidas por esse serviço. Trata-se de um serviço público, como de água, de esgoto, de transporte, e é um serviço público que não atende certas camadas da população. No Brasil, isso é, você passa, é só virar, zapear para ver que é tudo igual. Né? Aliás, a besteira de se falar, o melhor controle é o controle remoto, quer dizer, você vira o controle remoto e vê a mesma coisa, muda só a roupa do apresentador, né? A cara do apresentador, e você vê exatamente a mesma coisa. Eu acredito que faltou falar, e eu sei que isso vai surgir, surge nos debates, faltou falar da questão da internet nesse bolo todo. Eu acho, na minha opinião, que a comunicação pública, ela é mais abrangente do que o rádio e a televisão. Ela é mais abrangente que, por exemplo, uma emissora pública impulsionada pelo governo federal. São as rádios comunitárias, são as rádios sindicais, são as rádios da internet. Tudo isso faz parte de um grande arcabouço de comunicação pública. Eu acho que a sociedade em rede, tão decantada, ela não é sociedade, não deveria ser uma sociedade em rede apenas da internet. Ela devia ter uma articulação com o rádio, com a televisão. Aliás, o rádio é desprezado na academia, por exemplo, nas escolas de comunicação. O rádio é sempre o patinho feio. Só que ele é o segundo veículo em termos de alcance de informação no Brasil. É a primeira televisão. As pesquisas da Fundação Perseu Abramo e da Secretaria de Comunicação da Presidenta da República no governo Dilma mostram que a maior parte dos brasileiros, 90%, se informa pela televisão. Em segundo lugar está o rádio. Ele está presente nesses congestionamentos. As pessoas ouvem a CBN o dia todo, com aquele martelar das notícias dadas da forma que eles dão. Ela está nas cidades, mas também está nas zonas ribeirinhas lá da Amazônia. Eu fui ouvidor da EBC durante 2 anos. Eu recebia cartas à mão, manuscritas, porque a EBC tem ela é controladora da Rádio Nacional da Amazônia. É controladora da Rádio Nacional do Rio, da Rádio MEC, enfim, de 8 emissoras de rádio, e da Rádio Nacional da Amazônia, que faz programas voltados para a Amazônia. E eu recebia cartas manuscritas. Na época do Zap, aqui, todo mundo fala de Zap, as pessoas escrevem cartinha e dizem que pedindo para informar pela Rádio Nacional da Amazônia que o remédio para aquela cidade vai chegar no dia tal, pelo barco tal. Isso é Brasil. As pessoas ficam um pouco... Há uma ilusão de que nos grandes centros tudo se resolve. E o rádio tem esse papel. E o rádio continua tendo esse papel. E ele é desprezado como veículo de informação. E, bom, tem esse papel informativo e tem o papel político. E tem o papel político. Quantas são as pessoas que recebem... Bom, mas eu vi na CBN, pois é. Eu li na Veja e eu ouvi na CBN, vi no Jornal Nacional, e aí é a verdade absoluta, né, sem nenhum tipo de crítica. Eu acho que esse é o quadro que eu queria traçar, essas são as saídas institucionais, e eu, para finalizar, eu queria ressaltar o trabalho das redes sociais, para não dizer que eu não falei da internet um pouquinho mais, das redes sociais na dessacralização. Eu falei da sacralização, da aura da sacralização no início dessas mídias. Eu acho que as redes sociais têm um trabalho, ainda que segmentado e algo restrito, mas tem um trabalho importante da dessacralização dessas mídias. Mas tem que ser compartilhada com acesso ao rádio e à TV, dominantes em termos de audiência e repercussão política. Nós demos uma ênfase, um respeito a esse trabalho esse trabalho de formiguinha, de rebater através das redes sociais aquilo que essa grande mídia produz, mas sempre é um rebatimento, nunca é uma, dificilmente é uma iniciativa. Não se toma, nas redes sociais, dificilmente se toma a iniciativa. Geralmente, em relação aos meios dominantes, está se rebatendo as informações que eles fazem. Portanto, eu acho que isso é importante, mas eu continuo achando, através dos dados que eu possuo, de que ainda se faz informação no Brasil, informação que se generaliza e que se torna ação política. Se faz através do rádio e da televisão. Os jornais impressos entraram numa decadência brutal, mas eles não podem ser desprezados. As notícias, os editoriais dos jornais impressos, eles são decodificados por comunicadores que falam ao povo, a massas de 3 milhões de pessoas em São Paulo, todas as manhãs, por essas rádios populares. Eles estão lá lendo aquilo que os jornalões publicam. Eles decodificam aquilo que os editoriais pomposos dos jornais, eles decodificam dizendo: olha, dona Maria, está vendo o que está acontecendo aqui? Está vendo? O Lula está sendo processado outra vez. Isso está nos jornalões, está na mídia impressa, que tem tiragens baixíssimas. Mas ela continua sendo importante, porque ela é reproduzida, ela é multiplicada pelo rádio e pelas pautas também da televisão. Né, pelos noticiários de televisão. Ela tem um papel de propaganda ao ser colocado nas bancas de jornais, só as manchetes, as pessoas ficam lá comentando isso. Quer dizer, não se pode desprezar, não, ainda, o papel da mídia impressa, apesar da sua queda, das suas acentuadas quedas de tiragem. Meus amigos, eu não tenho mais o que falar para vocês, que sabem muito mais do que eu a esse respeito. Muito obrigado. Fazer um intervalozinho de 5 minutos e aí retomamos. Ah. Passou dos 50, professor Paga? Não. Tá bom. Quanto deu? Justo. Deu quanto? 50? Deu 52. Tá bom. Vamos tentar fazer funcionar? Não entendi o que aconteceu.